Deus tem me levado a estudar mais sobre as festas bíblicas. E, obviamente, que o que eu vivi e experimentei em 20 anos é impossível a gente passar em pouco mais de meia hora. Mas eu queria que o Espírito Santo, no mínimo, provocasse no seu coração um desejo profundo de buscar sozinho de Deus. O que importa? Qual a importância das festas bíblicas para a vida da igreja e para a sua vida pessoal? Então, eu vou começar lendo aqui capítulo 23 de Levíticos e vou ler os versos 2, depois de 4 a 8. Verso 1, vamos começar do 1. Depois disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. A primeira coisa que nós precisamos entender do que o Espírito está trazendo, qual o mover que Ele está trazendo para a nossa vida, para a vida da nossa igreja em especial, é que a igreja não precisa mais de uma reforma. A igreja precisa de uma restauração. Isso é diferente. Isso é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Está aqui o Alfredo e a Anitta, que fizeram recentemente uma reforma na casa deles. Tiraram, sim, algum entulho. Mas a estrutura básica continua lá. Reforma é você pegar alguma coisa e dar uma melhorada nela, mas ela continua a existir. Restauração, não. O que faz, quando você faz uma restauração numa casa, num prédio, você vai buscar aquele padrão original e restaurá-lo. Essa é a diferença entre reforma e restauração. A igreja não precisa mais de reforma. Ela precisa voltar aos rudimentos, precisa voltar às primeiras veredas antigas, como diz Jeremias. Precisa voltar àquele padrão que Deus estabeleceu no princípio. Isso é restauração. E o que nós nos propusemos a fazer é exatamente proclamar a restauração das festas. E isso não é uma israelatria, não é uma visão judaizante, não é voltar ao judaísmo, até porque no verso 2 e no verso 4, que nós acabamos de ler, está escrito que estas são as festas fixas do Senhor, não dos judeus. Quem estabeleceu as festas não foram os judeus, foi o Senhor. E Ele estabeleceu como estatuto perpétuo. Então, existe um propósito de Deus, existe um objetivo, um alvo que Deus quer alcançar ao ordenar ao seu povo que celebre as estações de cada ano em festas. É fato que o nosso Deus é um Deus festeiro, porque Ele estabeleceu festas para o ano inteiro. Todas elas ligadas à ideia da colheita final, que é exatamente o que está acontecendo na vida da igreja. Deus está preparando a sua noiva para um dia final de encontro com o noivo, onde haverá a grande colheita. Então, a restauração que nós precisamos fazer na igreja, de conseguir entender os mistérios que existem nas festas, é de absoluta importância. Primeiro porque o texto diz que elas são santas convocações. Essa expressão aparece no verso 2 e repete-se no verso 4 do texto que acabamos de ler. Santas convocações. Que no original, a melhor expressão nem é convocação. É santos ensaios. Nós estamos nos preparando para o grande dia da festa da colheita. São santos ensaios, festivais. E quando fala de festas ou festivais na Bíblia, a melhor palavra nem é traduzida como festa, é como pegadas. As festas são pegadas. Cada vez que nós celebramos, nós estamos pisando naquele padrão estabelecido por Deus, naquelas santas pegadas. Então, é muito importante que a gente entenda todo o contexto em que isso acontece, quais as revelações que aparecem. A outra coisa que nós precisamos entender para desmistificar essa ideia que alguns têm judaizante das festas, né, de que elas não são para nós, é que todas as festas eram celebradas por Jesus e pelos apóstolos. Portanto, há uma visão neotestamentária na palavra das festas. Eles continuaram a celebrar as festas. Nós não somos diferentes dos judeus naquilo que Deus estabeleceu como propósito, como alvo de santas convocações, como estatuto perpétuo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ver lá um texto que prova o que eu acabei de dizer. As festas que estão em Levíticos 23, elas são divididas em três grandes temporadas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Ok? Essa palavra ela é muito mais de ensino do que qualquer outra coisa, embora seja um ensino profético. Eu preciso que você capte, se for o caso, anote, né, para você entender o que nós estamos falando. As festas bíblicas eram celebradas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Está aí 1 Coríntios capítulo 5, leia comigo o versículo 8. Está escrito assim: pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Se você voltar um pouquinho à última frase do versículo 7, está dizendo: porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, celebremos a Páscoa. Tá bom? Vamos continuar? Abre aí comigo no capítulo 16 de Coríntios, e você vai ver a outra festa sendo celebrada ou indicada. Versículo 8 do capítulo 16 diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A igreja de Corinto era uma igreja fora do território de Israel. Portanto, era uma igreja gentílica. E nós estamos falando aqui de pelo menos alguns anos, talvez 20, 30 anos depois que Jesus morreu, é que Paulo escreveu à igreja de Corinto essa carta. Então, tanto Páscoa quanto Pentecostes estão sendo aqui celebrados. Mas o texto que eu acho que é mais interessante, e existem vários outros que mostram que os apóstolos e Jesus ascendiam a Jerusalém em todas as festas para celebrá-las como santas convocações. Mas o texto mais incrível é João capítulo 7, que vocês conhecem, não precisa nem abrir lá. Diz a Bíblia, no capítulo inteiro, que Jesus foi à festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, no grande dia de Simhat Torah, que é o oitavo dia da festa dos tabernáculos, Jesus disse o seguinte: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele não disse isso a não ser em outro momento, que não nesse momento solene de celebração de uma festa bíblica. Portanto, eu mostrei para vocês aqui Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos sendo celebrados pela Igreja Apostólica e pelo nosso Senhor Jesus. Então, isso desmistifica completamente a ideia de que alguns têm de que isso é para o Antigo Testamento, isto é para o judeu. Não é. Isto é para o cristão também. Uma das formas que nós temos de perceber o quanto o diabo nos quis separar dos judeus com a ideia antissemítica ao longo da história é exatamente o que aconteceu no concílio de Antioquia em 341, 341 anos de Cristo. Naquele concílio foi proibido qualquer tradição apostólica. Tudo que os apóstolos viviam era ainda celebrado até o concílio de Antioquia em 341. Meus irmãos, isso não está na Bíblia, não. Isso vocês vão ver ao longo da história. Se você procurar lá, concílio de Antioquia, lá na internet, você vai ver isso. Foi proibida a tradição apostólica. Era lido o Didaquê, que era um livro que continha os costumes da Igreja Apostólica. Isso foi proibido, abolido da vida da Igreja. E aquilo aconteceu assim por quê? Porque haviam muitos costumes ali, que eram da Igreja, que apenas repetiam práticas ao longo da história do povo de Deus. Como havia a necessidade de justificar a perseguição ao judeu, precisavam que algumas dessas práticas fossem abolidas. E é por isso que as festas bíblicas deixaram de ser celebradas como os apóstolos celebravam. A gente ainda ouve falar de Páscoa, mas isso por quê? Babilônia, porque os pagãos começaram a celebrar essa festa com outros símbolos do paganismo e não com a ideia que temos no cristianismo e devemos ter. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, o que nós estamos restaurando? O que nós estamos restaurando quando nós queremos celebrar de novo a Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos? Eu quero que você volte comigo lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, e vão ver o que a gente celebra na Páscoa. O que a gente tem que restaurar quando celebramos de novo a Páscoa. Êxodo, capítulo 12. Existem muitas coisas nesse capítulo, são muito ricas, eu não vou poder ler todas, mas eu quero ler alguns trechos, e não vou começar do início, não. Êxodo, capítulo 12, no verso 24, está escrito assim: porquanto guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Diga, para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. Diga, culto. Versículo 26. E quando vossos filhos os perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Meu irmão, aqui está dizendo que esta reunião, esta celebração, esta festa era um culto de adoração. O texto diz: então o povo inclinou-se e adorou. Páscoa é um culto de adoração. O que nós cultuamos, o que nós celebramos? Nós adoramos ao nosso Deus pela imensa salvação, resgate, libertação que Ele estabeleceu para nós. Nós tivemos aqui uma vigília na sexta-feira, e a primeira coisa que eu fiz questão de adorar na vigília foi adorar a Deus pela salvação. Hoje de manhã, na hora que o pastor começou o culto, que ele mandou a gente fechar os olhos e dar graças a Deus por tudo que viesse à mente, me passou uma história desde o dia em que eu fui resgatado pelo Senhor. Aquelas pessoas que ficaram 5, 6 meses orando por mim, pregando para mim, ministrando na minha vida, e eu não tinha a menor condição de ser salvo, porque eu era realmente um sujeito imundo, né? Ainda sou pecador, mas naquela época a minha mente não tinha nenhuma abertura para Deus. E Deus foi lá e falou assim: eu quero você mesmo assim. Mesmo você não me querendo tanto, eu quero você mesmo assim. A minha primeira oração de consagração a Deus, meus irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, eu virei para Deus e falei assim: olha, o Senhor vai ter que me mudar muito, porque eu não sou capaz de bater bumbo na Praça 7. Que era o estereótipo que eu tinha de cristão. Na minha mente, eu tinha o coração tão fechado para a coisa que eu achava que, como dizia o outro, virar para crente era ir bater bumbo na Praça 7. E eu falava assim: Deus, o Senhor vai ter que me mudar muito. Foi a minha primeira oração. Eu falei: Deus, eu hoje estou querendo o Senhor. Eu não sei porquê, mas eu não consigo chegar em casa sem antes ajoelhar e pedir ao Senhor que transforme a minha vida. Mas o Senhor vai ter que me mudar muito, porque eu não sou capaz de ir para a Praça 7, Panta e Bumbo. 10 anos depois dessa oração, meus irmãos, eu estava na Praça 7. Eu não estava com um bumbo na mão, mas eu peguei o microfone e falei de Jesus Cristo. Quando eu acabei de falar, era um culto da Donep. Tinha vários empresários ali, quase todos eles agora são pastores. O Cláudio Campi, o Vanderlei Miranda, o Sandro Gonzalez, o Vinícius, acho que quase todos são pastores. E nós estávamos ali ministrando, na hora que eu acabei de falar, que eu voltei para o meu lugar, Deus falou comigo assim: você lembra da sua oração, em que você dizia que achava muito difícil eu transformar aquele homem que não ia para a Praça 7? Eu tinha esquecido dessa minha oração. Deus me fez me lembrar dessa oração 10 anos depois, em 1988. Porque só Deus pode realmente restabelecer a nossa mente para que a gente mesmo volte a dizer a Ele: eu vim aqui cultuar em adoração ao Senhor pelo milagre da minha salvação. É isso que nós celebramos em Páscoa. Nós vemos aqui no versículo 1 e 2, volta aí no capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 e 2 diz assim: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Portanto, uma das funções da Páscoa é estabelecer o início do calendário. E isso é forte demais. A Páscoa é o início das nossas estações, do nosso calendário. É o início de todas as festas. Imagine que, se não houvesse a Páscoa, não existiria festa alguma. Terça-feira, agora, dia 26, começa no calendário bíblico a festa da Páscoa e termina no dia 1 de abril, segunda-feira, 7 dias depois. É quando se estabelece essa festa no calendário que todas as outras festas são estabelecidas. Portanto, todas as outras só existem se houver Páscoa. Não existiriam as outras festas sem Páscoa. Agora, eu quero ir mais adiante com vocês e entender o seguinte: se não existisse Páscoa, também não existiria cristianismo. Vocês não estariam reunidos aqui hoje. Porque, assim como um preço foi pago lá no Êxodo, matando os primogênitos, para que o povo fosse liberto da escravidão, assim o inocente foi morto. Não porque foi morto, ele se deu para ser morto, né? Para que você fosse salvo, para que você fosse trazido para a família de Deus e se tornasse um semelhante a Jesus. Então, se não houvesse Páscoa, meus irmãos, não existiria sequer o cristianismo. Dá para vocês entenderem. Acho que vocês não ouviram o que eu falei. Se não existisse Páscoa, não existiria cristianismo. Se não existisse Páscoa, a liberdade de culto estaria ameaçada, porque aquele povo foi tirado dali e Deus quebrou o coração de Faraó de tal forma que Faraó vire para Moisés e fala assim: olha, saia do meio do meu povo e vá adorar o seu Deus. Gente, Faraó era a maior autoridade na terra. Deus foi capaz de quebrar o poder e a autoridade da maior autoridade da terra para dizer para você, para mim, para o povo judeu naquela época: é preciso que você saia desse sistema. É preciso que a sua mente seja restaurada de toda a podridão desse mundo. É preciso que você seja liberto de toda a contaminação do pecado e da escravidão do pecado, e adore ao Senhor. É isso que é Páscoa. É o restabelecimento de um culto, o culto da liberdade. Todas as festas, elas celebram cultos. A Páscoa celebra o culto da liberdade. Pentecostes celebra o culto do movimento. É conhecido na Bíblia como a festa do movimento. É quando o mover do Espírito é liberado. E a festa de Tabernáculos fecha o círculo. Fecha o ciclo, porque ela é uma festa de celebração da plenitude, da presença total do Senhor na sua vida. É quando Jesus fala assim: no seu interior fluirão rios. Você será pleno dos rios de Deus. Esta é a festa de Tabernáculos. Vocês percebem que isso não tem nada de judaísmo, isso não tem nada de encenação, isto é uma celebração de culto por tudo aquilo que no ciclo da vida do povo judeu e do povo cristão, da sua vida desde a salvação até o momento em que você vai encontrar com Jesus, elas estão como santos ensaios, marcando anualmente, sempre na vida da igreja, a restauração dessa mensagem, desse mistério de autoridade de Deus sobre a colheita que ele fez na sua vida. Na sua vida. É uma festa para o povo, mas ela é uma festa individual, porque ela é um resgate de Deus da sua libertação de toda a escravidão do pecado. Veja bem, todas as festas, elas têm simbologias, é claro, tanto para o povo judeu quanto para o povo cristão. E na sequência que Deus estabeleceu ali em Levítico 23, você vai ver que Páscoa era a festa que liberta o povo da escravidão do Egito para o judeu e nos liberta da escravidão do pecado para o cristão. Nessa sequência, na festa de Páscoa, começa com os pães ázimos, logo no primeiro dia. E os pães ázimos, ou asmos, né, que nos libera do fermento, da hipocrisia, lá no caso deles, era necessário os judeus celebrarem a purificação de toda a contaminação do tempo de 430 anos de escravidão. No nosso caso, os pães ázimos. Acontece, quando você confessa Jesus, você libera a sua mente de toda mentira, hipocrisia, de todo engano, de escuridão daquele tempo anterior de escravidão que você já se liberou na Páscoa. Em seguida, depois da Páscoa e dos ázimos, vem a festa das primícias, que para o povo judeu era quando, na colheita, eles recebiam os primeiros frutos e dedicavam os melhores ao Senhor. O azeite, a primeira prensa, era para o culto ao Senhor. Era primícias. Assim, quando você vem a Jesus, você experimenta também o primeiro amor. Sabe quando o sujeito está pregando e está louco falando de Deus, e ele, quando entrega a vida de Jesus, ele começa a entender, fala, gente, como é que vocês não estão entendendo? Ele prega para todo mundo, para a família, para o porteiro, para o açougueiro, para o padeiro, para a poste. Eu vi dizer de um que já, sem querer, estava numa loja assim de magazine, dessas de shopping, aí viu assim uma sombra atrás, começou a pregar, quando viu era um manequim desses parado, né? Isso é o primeiro amor, isso é primícias na vida do cristão. Então passa Páscoa, Asmos, primícias. E a quarta festa, na sequência, é Pentecostes. É quando vem o mover do Espírito. O sujeito já teve aquela libertação necessária, já se liberou do fermento com os pães Asmos, veio e se entregou de tal forma que o coração dele só pensa em Deus, em primícias, e aí o Espírito Santo então ganha o espaço para ministrar na vida dele de tal forma que o próprio Deus venha habitar. É Pentecostes, é a festa do movimento. É. A quinta festa, então, vem trombetas. Por que a festa das trombetas no meio dessa caminhada? Para nós cristãos. Talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus, já tenha passado aquele tempo de delícias em que você não quer mais se contaminar com o mundo e prega até para poste. Aí vem o Espírito Santo, você começa até a falar em línguas e aí você se acha o cara. Fala assim, já estou salvo. E aí vem a festa das trombetas e toca o alarme. Falei, cuidado. Está chegando o noivo. Não se acha, não. Continua no azeite. É preciso dar um alarme. A festa das trombetas serve para isso, para voltar a gente aos rudimentos, à simplicidade daquilo que Deus nos trouxe desde a festa da Páscoa. E depois das trombetas, a sequência vem a festa da expiação, Yom Kippur. O judeu no mundo inteiro, nesse dia, para e fica um dia pedindo perdão. Pedindo perdão. Então é um dia em que ele faz, né, um exame de si mesmo e ele fala, o que eu fiz nesse ano para trás? Eu quero me ser liberado. Ele faz sem a visão que nós temos da expiação. Ele faz por mandamento. A festa da expiação para nós, meus irmãos, é porque você não pode entrar na plenitude, você não pode entrar no santo dos santos. Você que foi feito rei e sacerdote, não pode entrar lá no santo dos santos para expiar o pecado de ninguém sem antes expiar os próprios pecados. Então você só entra na festa de tabernáculos, que é a última, se antes você passar pela expiação. Você só entra no santo dos santos, na presença da plenitude de Deus, que é tabernáculos, se você passar pela expiação. Então, todas elas têm a ver muito mais agora com a revelação completa que o cristão tem do que com a revelação do legalismo que o judeu tinha. Todas as festas têm a ver conosco. São nossas, são festas fixas do nosso Senhor. E a Páscoa, então, ela serve para memorizar o tempo de escravidão e de redenção. No primeiro dia da festa é celebrada a libertação do Egito. E no sétimo dia, o judeu, ele celebra a passagem para o Mar Vermelho, ou seja, eu estou rumando para a Terra Prometida. Tudo tem um significado, meus irmãos. Tudo tem uma simbologia, e isso vale para nós, porque a Bíblia diz que tudo isso eram sombras das coisas que haveriam de vir. Por isso que Jesus disse em Mateus 5, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu tudo isso, ao ponto de no último dia ele virar e falar assim, olha, está consumado. Eu cumpri isso, eu já resgatei toda a humanidade cumprindo toda a sequência para o dia da colheita final. cada culto de celebração dessas festas, você celebra essa sequência das estações que Deus estabeleceu como santos ensaios em convocações para o seu povo. Então, veja bem, leia comigo aí no Êxodo 12, o versículo 14 até o 16. Está escrito: e este dia vos será por memorial. Diga memorial. A primeira coisa é que nós sabemos que todas essas festas, mas aqui está falando da Páscoa, elas são memoriais. Memorial. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pães ázimos. 7 dias, meus irmãos. 7 é um número que lembra a ideia de perfeição. É porque eternamente nós não vamos ter mais fermento. É isso que Deus quer, que você celebre Páscoa diariamente. Para dizer, eu não quero mais pães ázimos, eu não quero mais pães com fermento, eu quero pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Sabe o que é que acontece, meus irmãos? Deus chama um sujeito e fala assim: olha, eu quero você para viver intimidade comigo. Aí o sujeito entrega a vida a Jesus. E aí ele peca. Jesus falou assim: não tem problema, você tem um advogado junto ao Pai. O melhor é que não pequei, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai. E aí ele então o que faz? Ele, como bom viticultor, ele poda você. Ele vai podando. Agora, se você escolhe realmente a desobediência, a independência, e fala assim: eu cansei, eu não quero de Deus, eu não quero esse caminho, eu não quero mais ser podado, eu quero a minha independência. Você tem esse direito porque ele te curou com livre-arbítrio. E aí o que ele faz? Ele não poda mais, ele corta. É o que diz o Novo Testamento, reproduzindo a sombra que estava estabelecida aqui no versículo 15. Ele será cortado de Israel. E ao primeiro dia, verso 16, haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Meus irmãos, o que é isso? Isso é um jejum do homem. Você está nesse momento aqui, nessa celebração, autorizado a comer tudo aquilo que Deus te dá, como pão vivo que desce do céu. Fora disso, não mexe com outra coisa, não. É um tempo de consagração, um culto de adoração pela liberação que você tem do sistema desse mundo. Então, veja bem, 7 dias sem fazer nada a não ser comer de Deus. Isso é uma santa convocação, santa, convocação santa. Versículo 27, veja comigo aí o que está no 27. Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Olha o 42. Esta é uma noite que deve se guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações. Então, tanto num quanto no outro versículo que eu acabei de ler, está aí como memorial de adoração pelo livramento da escravidão. Isso é o culto de adoração ao Cordeiro Pascal. Tem todos esses elementos. O judeu, ele usava 3 elementos. Ele usa ainda hoje, que são as ervas amargas, o cordeiro e os pães. Nessa celebração, usa-se também 4 taças de vinho, mas as 3 mais importantes elementos são as ervas amargas, para lembrar o período em que eles passaram de 430 anos da escravidão. O cordeiro, para lembrar o sacrifício feito por Deus para liberá-los. Esse sacrifício, esse cordeiro, o judeu ainda não entende na plenitude como nós. A dificuldade dele celebrar com a alegria que nós podemos está aí, o fato dele não entender a figura do cordeiro. Ele tem também que ele come pasta de figos, que é o doce, para lembrar o tempo então em que ele saiu para a terra prometida. E ele tem 3 pães na mesa, que para o judeu representa Abraão, Isaac e Jacó. Para nós é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Perceba que o Filho é o pão do meio. Assim como Isaac é o pão do meio, em que foi dado em oferta, Jesus foi dado em oferta. E aí eu vou fazer você entender uma coisa. Eu não sei quantos tiveram na família esse costume. É muito comum nas famílias, né, ditas cristãs, os pais esconderem ovinhos na casa ou no jardim no domingo de Páscoa. Quem já viu isso? Quem sabe disso? A família da minha mulher tem esse costume até hoje. Isto é uma cópia adulterada do costume que havia e ainda há no povo judeu até hoje, porque eles mantêm as tradições. Eles pegavam desses 3 pães o pão do meio, que é o pão Jesus, o Filho. E eles partem o pão. Olha, você vê, partem, é? Tem toda a simbologia. E o pai esconde a metade do pão para as crianças procurar. Esse pão é chamado de aficomã. A criança que acha essa metade do pão, ela pode pedir ao pai o que quiser. Vocês conseguem entender a mensagem que tem aí? Falou, olha, eu vou esconder o Messias, que nós ainda não encontramos, os judeus. Mas quem achar o Messias pode pedir ao pai o que quiser. Vocês conseguem entender isso? Nós que temos a visão da coisa, não celebramos. Eles que vivem na legalidade da coisa e não enxergam em plenitude, celebram muito mais do que nós. Por isso que eu quero dizer a vocês, nós temos muito mais razões para celebrar as festas bíblicas, daí é começando da Páscoa, do que eles. Porque nós temos a visão toda da revelação de Deus, que eles ainda não têm. E não têm porque Deus nos ama. Porque a Bíblia diz que Deus entorpeceu a visão do judeu para que nós tivéssemos acesso à bênção de Abraão. Eles não entenderam, o véu deles continua na frente, o nosso já foi rasgado de cima a baixo para nos dar acesso. Nós temos uma dívida eterna com aquele povo que está lá nessa circunstância porque Deus nos amou e nos quer dar acesso à bênção de Abraão. Veja, o que eu queria que vocês entendessem, e é o mais importante, eu já queria encerrar, está em Êxodo 12, 17 a 20. Isso aqui é o mais importante da gente entender. Está escrito assim: guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, pois nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se acha fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Meus irmãos, se você for a uma família judia na semana que vem, provavelmente, como começa na terça festa, na segunda vai ter uma faxina geral na casa. É o que acontece em toda casa judia nessa época. E nessa faxina, além de limpar a casa em geral, tudo que tem de fermento pode estar novinho, com prazo de validade, é jogado no lixo. Por pura tradição. E existe uma semana em que eles ficam ali só com pães ázimos. Sabe o que é isso, meu irmão? Para nós, vamos trazer para nós. Quando nós ceamos com o Senhor, o que, que Ele diz para nós? Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vê se tem dentro de você algum fermento de hipocrisia, alguma coisa que não deveria estar dentro de você. Faça essa reflexão. Eles fazem lá por 7 dias, que é um tempo que tem a ver com essa ideia de perfeição de Deus que eu falei com vocês, que tem a ver com a eternidade, que tem a ver com todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida deveriam ser, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai ver que a Bíblia coloca que quando Deus mandou passar o sangue nas portas, a Bíblia fala que passou nos umbrais e na verga. Quer dizer, a Bíblia tem detalhes que são necessários, não existe nenhum termo inútil na Bíblia. Por que nos umbrais e na verga? Porque os umbrais, meus irmãos, são os portais da nossa alma. É com a sua visão, é com a sua audição, é com o seu paladar, é com o seu tato, que você abre para a sua alma, com o seu corpo, você abre para a sua alma a possibilidade dela experimentar as coisas. Então, os umbrais são os portais da nossa alma. E a verga é onde você decide. É onde você decide. A sua mente precisa também receber o sangue de Cristo. Tudo em você precisa receber o sangue de Cristo, para que quando o anjo passar, ele não veja as escolhas que você fez com o seu portal, com a sua mente, e ele cubra com o sangue remidor todo o pecado. Tudo que há dentro de você foi redimido por esse sangue. O que acontece então, se você dá a chance ao Senhor, num momento de examine-se a si mesmo, os seus portais, umbrais e verga, receberão o toque do sangue do Cordeiro Pascal e você está liberado de toda condenação, de toda contaminação. Meus irmãos, existem milhares de outras simbologias, coisas que eu tenho anotadas ao longo desses 20 anos, mas eu não tenho condições de, nos próximos 5, 10 minutos, encerrar isso com vocês. O que eu peço a Deus é que hoje nós tenhamos um início de semana de Páscoa com essa visão, cada um examinando-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia fala lá, Paulo fala assim, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, existe um objetivo e existe um tempo de duração para esse objetivo. Todas as vezes, o objetivo é anunciais a morte do Senhor. Este é o objetivo. Todas as vezes que comerdes, todas as vezes que bebedes, anunciais a morte do Senhor. Esse é o objetivo. Por quanto tempo esse objetivo precisa ser cumprido? A Bíblia diz, até que ele venha. Não foi naquele tempo dos judeus. Paulo está dizendo, você vai anunciar a morte, celebrando a Páscoa, até que ele venha, com um santo ensaio da grande colheita que ele está preparando para a sua noiva. Essa é a visão. Existem vários elementos aqui. O pão do meio, sem fermento, é Jesus. O curioso é que se vocês procurarem, eu já vasculhei aqui em Êxodo capítulo 12, não foi incluído entre os elementos da ceia o vinho. O vinho só aparece na ceia aqui no Novo Testamento, porque o sangue só foi derramado quando tudo foi cumprido. Jesus disse, eu vim para cumprir. Eu quero dizer, Jesus já cumpriu na sua vida. E Ele está te chamando para celebrar isso, examinando-se a si mesmo. Então eu quero desafiar, meu propósito nesta manhã, meu irmão, é desafiar você a passar essa semana com os pães ázimos da verdade. Você ficar diante de Deus e falar assim: Senhor, essa semana eu quero celebrar uma Páscoa nova, diferente, restaurando o máximo que o seu Espírito conseguir abrir na minha mente. Quais são os objetivos, os propósitos do Senhor nessa semana de Páscoa? Eu quero que todo mundo agora, normalmente a gente ao final faz um tempo de altar para aquelas pessoas que querem. Mas dessa vez eu queria convidar todos. Nós vamos arrastar a cadeira aqui e nós vamos cantar celebrando a Páscoa como irmãos, porque a Bíblia fala que todas as famílias devem estar representadas, devem estar unidas, e nós somos uma família de irmãos. Eu quero que a gente faça aqui agora uma celebração de culto no Examine-se, pois, a si mesmo. O que que nós vamos celebrar? Nós vamos declarar: recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração restaurado. Eu quero celebrar isso diante de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Armando, ajuda aqui. Tira todas essas cadeiras pretas aqui. Empilha aqui para mim. Nós vamos cantar juntos. Com um outro entendimento. Meu irmão, talvez você pense assim: bom, será que no ano que vem nós vamos ter mais revelação? Vamos. Todo ano vamos. Eu comentava essa semana com o pastor: pastor, eu nunca tinha pensado que sem a Páscoa, nenhuma festa seria possível. Sem a Páscoa, o cristianismo não seria possível. Eu nunca tinha entendido isso em 20 anos de estudo. Então, todo ano, nós vamos ter, em cada Páscoa, até que Ele venha, uma revelação. Eu quero que você ministre aos seus irmãos. Nós vamos todos aqui na frente, de mãos dadas. Por isso que eu quero todos. Quero todo, gostaria que você viesse. Nós vamos declarar que o nosso coração foi transformado, que o nosso coração é ensinado por Jesus. Pode vir mais para frente, pode vir mais para frente, pode vir mais para frente.